A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 15 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 445 de 2011, que obriga a fixação de cartazes com a previsão legal de prescrição de medicamentos por enfermeiros em todas as unidades públicas de saúde do Estado. O projeto é assinado pela deputada enfermeira Rejane, do PCdoB. A lei do exercício profissional da enfermagem é a lei 7498 de 86. Ela permite que os enfermeiros prescrevam medicamentos. Por exemplo, uma gestante que precise de sulfato ferroso durante a gestação, o enfermeiro pode prescrever essa medicação. Assim como rifampicina para paciente com tuberculose, porque essas medicações são medicações que estão nos programas do Ministério da Saúde. Então, se você trabalha com programa de adulto e o programa da tuberculose é o programa está dentro dessa rede do adulto, o enfermeiro pode prescrever aquela medicação. O trecho a ser divulgado está na lei federal que regulamentou a profissão, a de número 7.498 de 86, e diz que está entre as atividades que cabem ao enfermeiro a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Reportagem Ronaldo Ribeiro.